E aí, meus pequenos gafanhotos, tudo certo? Espero que sim, porque vamos começar agora a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para a redução do consumo de ultraprocessados no Brasil. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por maior processamento industrial. No geral, possuem alta adição de açúcares, gorduras, substâncias sintetizadas em laboratório e principalmente conservantes. Além de possuir pouca composição nutricional e favorecer o consumo excessivo de calorias, esse tipo de alimento tem efeitos negativos sobre a saúde, se consumidos a longo prazo. Entre esses efeitos, podemos destacar a obesidade, devido ao consumo excessivo de gordura, problemas nos ossos, como a osteoporose e problemas na flora intestinal, principalmente pela presença de componentes modificados em laboratório. Texto 2. Quase 99% dos alimentos ultraprocessados comercializados no Brasil têm alto teor de sódio, gorduras, açúcares ou aditivos para realçar cor e sabor, aponta um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, USP. A professora associada do Departamento de Nutrição Aplicada e do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde do Instituto de Nutrição da UERJ, Daniela Canella, uma das autoras do estudo, alerta para a relação de consumo desses alimentos com o desenvolvimento de doenças crônicas. Eles estão associados a uma série de doenças crônicas e à obesidade, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Esse resultado de composição dos ultraprocessados reforça esses achados de relação de consumo desses alimentos e doenças crônicas. Por isso, os resultados são alarmantes, disse a pesquisadora. Texto 3. Nos últimos 10 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros teve aumento médio de 5,5%. É o que aponta estudo sobre o perfil de consumidores, divulgado pela Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, NUPENS, da USP. O núcleo é responsável pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados entre 2008 e 2017, embora não tenha sido muito grande, foi significativo. Esse aumento corrobora outras pesquisas que avaliaram compras das famílias brasileiras desde a década de 1980, mostrando que o aumento vem ocorrendo há décadas, explicou a vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, Maria Laura Lousada. A pesquisa avaliou os fatores sociodemográficos associados ao consumo desse tipo de alimento e a evolução temporal do consumo no Brasil entre 2008 e 2018. O estudo apontou ainda que pessoas do sexo feminino, adolescentes, pessoas brancas, com maior renda e escolaridade e moradores de áreas urbanas e das regiões sul e sudeste são as que mais consomem ultraprocessados. Outro dado mostrou que cerca de 20% das calorias consumidas pelos brasileiros vêm de ultraprocessados. No entanto, nos últimos 10 anos, os maiores aumentos no consumo foram vistos justamente entre aqueles que menos consomem, pessoas negras e indígenas, moradores da área rural e das regiões norte e nordeste, assim como grupos populacionais com menores níveis de escolaridade e renda. A explicação para esse crescimento são as mudanças do sistema alimentar globalizado, caracterizadas principalmente pela crescente penetração das empresas desses alimentos no país, segundo a pesquisadora. Os alimentos ultraprocessados sempre foram promovidos e divulgados incessantemente com mensagens sedutoras que podem levar as pessoas a acreditar que são superiores aos pratos tradicionais, como arroz e feijão, e que farão as pessoas mais felizes. O aumento do seu consumo se dá por uma conjunção de fatores, sendo eles principalmente redução dos preços relativos, ampliação de oferta nos mais diversos locais de compras, principalmente pela expansão das redes varejistas, deslocando a população dos locais de vendas de alimentos mais tradicionais, como sacolões e as feiras, e a crescente penetração das indústrias transnacionais em áreas mais remotas do país. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão.